O que é isso? Está parecendo que... Não, isso é impossível. Espero que não nos tenha visto. Viu? Vem alguém aí. No meio da sujeira, no meio da loucura, defendo o meu planeta de verme sem alma pura. Da viatura, passo longe, não devo mais temo esse mundo enfermo e com fome que alimenta almas com um ódio destrutivo. Depressivo com QI extremo auditivo, a invasão aos seus neurônios acionada. Essa geração de MCs é muito limitada. Emocionado, 4:20 canta pra ganhar beijinho. É muito hip hop sem saber o que é reloginho. Views só serve pra ser popular na escola. Skills é originalidade em cada obra. Views pra muita ondinha de marola. Skills no underground tem de sobra. É questão de ser bom, não é questão de ser ruim. É de conhecer o começo e o meio, ou pra tu é fim. Oficiais, apresentem-se ao posto de comando. Estabeleçam seus perímetros de defesa. Bloqueiem as comunicações. Nós acamparemos aqui. Tenente, faça o reconhecimento. Sim, senhor. Devemos estar a cerca de 2 quilômetros da fortificação dos humanoides. Sargento, envie um grupo de reconhecimento para verificar nossa posição. Eu verifico onde sou pra saber aonde quero chegar. Com certeza não quero ser igual àqueles que estão a nos representar. Sou atrás, aquele que chega e não vai sair do jogo. Estamos todos de prontidão, só esperando o sinal pra tomar o seu posto. Quando pegamos o microfone, aí sim começará a guerra. Não será a batalha de ego, será navalhada na sua goela. É falsa que sempre gela, pois é o mestre que está falando. Aquele que desceu da montanha pra mostrar como funciona o plano. Mas soldados estão chegando pra dar cobertura à nossa ação. A incursão no terreno inimigo, sem abrigo não tem opção. Eliminados serão fracos que não sabem o que fazem aqui. Estamos vindo de muito longe, faremos a nossa morada assim. O perímetro vai ser grande, a abrangência maior ainda. Que se for a sua farda, sua roupa que não está mais limpa. Não sou de apontar o dedo, mas agora algo tem que ser feito. Pra que a saga continue, a nossa mensagem ganhe terreno. Charão, magia, prêmio, mantém o poço do outro lado. Enquanto mantém o seguro o reino do bombebe sagrado. Batalha do planeta dos macacos nunca termina. Até que o último falso esteja morto, implorando pela própria vida. E assim o legado toma forma, nosso nome será escrito. Na calçada da honra ao mérito, é claro, se ainda estivermos vivos. O jogo é sujo, mas ainda assim mantemos a postura. Porque estamos cansados de saber que a porra da saga continua. Protejam-se todos. O que foi isso? Ouviram? Foi um trovão? Não, eu acho que não. Mas vamos lá verificar. Eu vou com vocês. Não. Você tem que ficar aqui escondido.